Canta boia vem de dom, quem é bom já nasce feito. Canta boia vem de dom, quem é bom já nasce feito. Quem quer se fazer não pode, é tarde não tem mais jeito. Mas o pau que nasce torto, queimado a cinza tem defeito. Mas o pau que nasce torto, queimado a cinza tem defeito. Canta boia vem de dom, quem é bom já nasce feito. Canta boia vem de dom, quem é bom já nasce feito. Quem quer se fazer não pode, é tarde não tem mais jeito. Mas o pau que nasce torto, queimado cinza tem defeito. Mas o pau que nasce torto, queimado a cinza tem defeito. Canta boia vem de dom, contrário presta atenção. Canta boia vem de dom, contrário presta atenção. Eu boto meu boi em fama, a noite de São João. Contrário fica roendo, que não forma o seu cordão. Contrário fica roendo, que não forma o seu cordão. Canta boia vem de dom, quem é bom já nasce feito. Canta boia vem de dom, quem é bom já nasce feito. Quem quer se fazer não pode, é tarde não tem mais jeito. Mas o pau que nasce torto, queimado cinza tem defeito. Mas o pau que nasce torto, queimado cinza tem defeito.